Eu vou me embora pra minha terra de ouro. Eu vou me embora pra minha terra natal. Eu vou pedir que Zambia Pongo me dê uma estrela para eu andar no mar. Obrigado a todos os marrombos de Angola. Eu vou nação pedir que Tombense. Zambia Pongo me dê uma estrela para eu andar no mar. Eu vou me embora pra minha terra de ouro. Eu vou me embora pra minha terra natal. Eu vou pedir que Zambia Pongo me dê uma estrela para eu andar no mar. Deixa até logo, ioiô. Deixa, deixa até logo que eu já me vou.